maiores DJs de Belém, do Pará e do mundo, para fazer a festa do prefeito Antônio Doido, com vocês, Top DJ Sabicada. Joga a mão pra cima e faz o S. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Sai de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E quem é do Super Pop pode dar um grito. Para o DJ. Toma essa bicada. Toma essa bicada. E joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima, Antônio, doido, Antônio, doido, Antônio, doido, Antônio, doido. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do... Parabéns, meu prefeito, Antônio doido. É rock doido, é rock doido, doido. É rock doido, doido. É rock doido, é Antônio doido, Antônio doido, Antônio doido. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Já esquentando o show do Águia! E a torcida do Papão, e a torcida do Papão, bota a mãozinha pra cima, joga pra cima, galera do Papão, e dá ali na palma da mão, torcida do Papão, torcida do Papão, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. E a torcida do Clube do Remo também que tá no meio, e a galera do Remo também, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Que noite especial, Nandinho! Daqui a pouquinho os parabéns pro nosso prefeito Antônio Doido! No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do... É no máximo! Oh, Melody! Com pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada é selada, não mexe com pop cabicada é selada. Toma essa bicada! Agitou tudo! Buzina pra cima e doida! Mãozinha pra cima e do... E aí, Marquinho Pinheiro! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz que eu quero ver. Aqui no pop vai dar isso aqui, ó. É curtição, é curtição. Tu faz o caqueado e fumo baseado. Tu faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Joga essa mãozinha lá pra cima, joga pra cima. Quem torce pro Corinthians? E a torcida do Flamengo também batendo bem forte, batendo bem forte, batendo bem forte. Um, dois, três. Toma. Pra galera, DJ Tomis. Então levantou tudo, Marquinhos. Põe a mãozinha pra cima e grita. Quer ver? Levanta a mão. Joga a mão. Pega fogo, São Miguel do Guamá! A sua primeira dama, Riquelme do Passinho também. Clebinho Melo. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Ninguém vai me segurar. Mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem vai até 5, 4, 6 horas da manhã, joga pra cima que eu quero ver. Joga pra cima, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. E aí, Lola? Fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. É o bonde do TT. Ela não desce estático, bem porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas como tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico. Aí, imagina o pressão. Felicidades, maninho! Vamos juntos! Vai, toma, só dos pontos! Vai, toma! Vai, toma, só dos pontos! Vai, toma! Vai. Olha aqui, acaba de chegar com a gente, Tom! O nosso amigão Pezão tá aqui presente com a gente! Alô, Pezão! É tudo nosso, maninho! E o bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, b Os empresários, Landinho, da Bela Moda. Toma encaixada, me bota, da botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brava, depois volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa, você pra... E a galera da 7 também tá com a gente, maninho. Tá ligado? Duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma, duma. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima. E dali, e dali, e dali, e dali, e dali, e dali. Sacode tudo! Hoje também é aniversário do Rubens do Pop. Parabéns pra você, maninho! E o nosso amigo Coxinha Pop, fala Coxinha! Também de Barcarena tá aqui presente, DJ Denis também, Beta. Um abraço pra você, DJ Botinho. O Nelson também, tá todo mundo de rock. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. E quem tá tomando uísque, volta pra cima. E quem tá tomando uísque, volta pra cima. E quem tá tomando uísque, e quem tá com uma cerveja, quem tá com uma latinha aí na mão, joga a mãozinha pra cima, vai. E bota a latinha em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso. E a galera tá morto! O meu amigo Léo ADP também tá na parada, babá! Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque. Obrigado, meu deputado Thiago Araújo! Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura. Cê nessa festa tudo fica bonito, maninho! Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. E o prefeito Manel Pioneiro ainda continua aqui com a gente. Fica com o dedo pro alto e o... Alô, Manel Pioneiro! Vai ficar com esse, se eu me perder no baile, pode... E a minha deputada Simone Morgado também está aí com a gente, Nandinho! Levanta o escopo, levanta o uísque pro alto. Hoje ela vai subir no águia de novo, maninho! Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto. Olha o Rodrigo! 700, fica com o dedo. E da GDP também, que tá aqui presente, sempre representando a GDP. É sempre. Eu quero te ver em Macapá, Rodrigo! Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Rapaz, o nosso amigo Pipo também já está aqui presente. Alô, Pipo! É nas fronteiras que eu gosto de ver você, maninho! Tom! Ela diz que me ama, mas... E toda a equipe Choptel, né, maninho? Finge bem, mas é vão, porque eu sei... Olha o Quiabo aí do seu ladinho! A ninguém... E ele é sua primeira e única dama no mundo. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir. O meu grande amigo Gia Lopes, a Carolzinha, minha esposa Brenda, o Cássio também de Maridu. Não vai mudar nada. Ele mesmo. Não vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. O meu amigo Netinho Show, de brincar, tá nada com a gente, valeu Netinho. Amar, e pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh. Bismarck, o Bidu Fronteiras aqui com a gente. Obrigado, beijo também. Banda AR15. Olha o meu amigo PL de Marituba. A Vani também tá aqui com a gente. O Leandro da galera da 7. O Rafinha também. Está aqui no Ninho do Águia, então. Toma essa bicada. Me ama, mas sei que não. Até fez de bem, mas é em vão. Porque eu sei. Bora, BL! Juiz pra ninguém. Sacode, maninho! Estourei logo o Xandão. E o nosso amigo Jabá tá aqui presente. Grande amigão, parceiro, é Mr. Catra do Pop. Isto eu tenho surto. E primeiro era muita mulher, meu irmão. Mas agora é muito macho, cara. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem. Oi, Danjinho, o PH Show. O Gemerson Gomes. E a família lá, vamos nós. Alô, Highlander, equipe Ferro. Linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a galete no esquema. Vocês estão aonde, brother? Super Pop. Linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete não esquenta. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate, bate, bate. Só quem tá solteiro, aponta o dedinho pro céu e... Bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Finalzinho, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E dá ali na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. E quem tá solteiro também pode dar um grito. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos... Bora, mortadela pra cima, maninho! Novinha, eu quero te ver contente. Super Pop Live. Não abandona o bonde da gente. No Super Pop todo mundo tem moral. Vinha aqui na favela. Toma, toma, pra sentar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. No grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no ai, ai, aqui ai, na favela. E quem tá muito feliz hoje aqui, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da palma da palma da palma da palma da. Tá bonito. Tá. Quem torce pro Pai Sandu aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Isso. Só quem acredita no Pai Sandu ainda, bota a mão pra cima assim. Joga lá pra cima, lá pra cima. E dali na palma da mão, a torcida do Papão. Dali na palma da mão, a torcida do Papão. Pai Sandu. Assim, ó. É bicolor, é bicolor. Peraí, peraí, peraí. Tem alguém desse time aqui, tem? Remolinha! E a galera do Leão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, e diz assim, Remo! Tu, ai, ai, ai, ai, ai! Took my whole life just to feel like... Super Pop. E aí, Thiago Garcia, você, maninho? O Riquelme do Passinho, o bolo rei do peixe! O meu grande amigo Tabaco também está aqui com a gente. Muito obrigado, Tabaco! E quem tá apaixonado faz o coração pra mim! Você tá como? Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer... O meu amigo Felipe no show, o Tudo Etanol, e a empresa Etanol tá na parada, meu irmão! Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo longo alto. Muito obrigado também, Rodrigo. Desde ontem lá no Gondimar. Fala, Rodrigo! Não esqueço quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho sensacional. E do meu lado esquerdo, o Bate-Show. E o Alex Safadão também de Lidu. Sensacional. Longe, maninho. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Essa mina, bora Douglas! Ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisar. Muito obrigado também, o Harrison Live, o Coxinha Pop tá aqui com a gente. Alô, Paulinho, o Bala é nós, maninho. Mas quem sou eu, se quiser. A Camila Maia, o Ed Pop também do restaurante regional, comemorando o seu aniversário aqui no Pop. Para Ed. Mas se você... Esse é Pop até debaixo d'água, meu irmão. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você pro rolê valer. Então senta. Bora, Pipus! Dá-lhe aquela sarrada no ar agora, maninho, vai! Então sarra, a bunda no chão. Bunda no chão. Então sarra, o popozão. O popozão. Então sarra, a bunda no chão. Vai balançando a mão pro lado, balança a mão pro outro, balança a mão pro lado, balança a mão pro outro. Sagudi! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. É o aniversário do Antônio Doido. Ganhando o presente, a família Pop. Alô, Gel, mas... você e o Matheus, equipe Sem Perdão, de São Miguel também. E treme, treme, treme, treme tudo, treme tudo, treme tudo. Dom Mix. Opa! Solta som! Esse é o famoso 16. Sai do chão! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida! E aí, Italo! Obrigado, maninho! Italo do Verige! Chegando o aniversário do homem, joga pro céu e faz o S. Vai, chegar em casa, pode botar a mãozinha pra cima que eu quero ver. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Vamos que vamos, Tommy Z. Soy el fuego que... Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Bora que tá bonito. Soy el fuego que... Muito obrigado toda a família doido, o Teco doido, o Cássio doido, o Pedro também. Alô, Rogério Show. O meu grande amigo Cabeção, do quiosque Pancadão. Foi sucesso hoje no quiosque, viu, Cabeção? Obrigado, Maninho, por você estar aqui com a gente. Ele e todo mundo do quiosque Pancadão. Saúde aí, bota a mãozinha pra cima, joga as mãos, joga as mãos, joga as mãos. Já já é Alice Juninho. Super Pop Live, Super Pop, Super Pop Live. E... Rodrigão, valeu meu general, fala Rodrigo, e a GDP, maninho, maninho, tá no coração esse som aqui, ó. Pop Life. Olha o meu amigo, Cauê Bota, o Leandro Rodrigues, agora saiu Cauê, tamo junto Cauê. Live. Joga! Mãozinha! Mãozinha! Mãozinha! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Joga! Joga! E aí, meu primo Joker? Estamos juntos, alô, Jabá! Sacode, balança, sou Miguel! Toma essa bicada! Um, dois, três, sai, sai, sai, sai, sai do chão, sai do chão! Alô, Cacaxu, o Alex Show, o Renan também tá na parada! Toma, toma. Lebinho Melo, você não poderia faltar, maninho, nesse show. E a nossa amiga Tati do Tropical também tá com a gente. Um dia eu ainda volto nesse Tropical. Ah, no Tropical, não sei, sei que eu vou estar nos Canários. É no máximo, brother. Solteiro também está aqui com a gente. Super acompanhado, né, Renato? O meu maninho Lucas Oliveira também já está no circuito. Alô, Léo dos Arrepiados! Sai do chão, e doido, e doido, e doido, e doido, e doido. do apoio. E a família doido está aqui com a gente, sempre no pancadão. Tamo junto, meu amigo Cabeção. Alô, amigo Belly, você de Marituba. A Vani, o Leandro da Sete. Alô, Rafinha, bora Rafinha, bora Rafinha. Fábio Barão, já com a gente. É Fabinho! É muito gel, meu irmão! E aí, preto feio? Cadê o meu doutor? Tá aí também no camarote, né? Bora, Felipe Gordo! Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Joga. Quem tem uma amizade colorida aí, bota a mãozinha pra cima, vai. E faz o sinal da amizade. E quem tá solteiro? Faz o sinal da amizade. E quem tá feliz? Faz o sinal da amizade. Joga a mão pra cima. Bora detonando! Amizade. Virou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão. Fazendo um som diferente pra novinha do mundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Super Pop Live. Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração. Muito obrigado, minha igreja amiga Eduardo Bonanza. Faz, olha o caminho. Aqui presente, ao lado do seu esposo, Anderson. Mirizinho. No chão. Ao lado do nosso no inteligentíssimo RG. No chão, a menina bate, vou dar no chão. No chão. Quando eu falo nessa galera, eu falo na Bela Moda. É o daí, Pregão. A loja do mundo no Jurura. É o flauto convente que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. É o flauto envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. Vai com o bumbum, tan tan tan. Ai, ai, ai, ai. Joga com o bumbum, tan tan tan. Vem o bumbum, tan. Alô, nego chefe, o Nato, o Bebe também está aqui com a gente. Vem o bumbum, tan tan tan. Vem com o bumbum. E aí, bandoleiro? E aí, meu chefe, Bé? Bora, Bé, bora, Bé, bora, Bé. O Jonathan, o Marinho também de São Miguel. Ai. É a flauta envolvente que mexe com a mente. O Eliton, o GG, o Matheus. Tá todo mundo aqui no Pop Live, hein? Pra gente é a flauta envolvente que mexe com a mente. E quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. Vai com o bumbum. Uhul! Joga o bumbum, tan tan tan. Treme o bumbum, tan tan tan. Vai tremendo do. Carolzinha, bora pra cima, Cássio! Se eu vir, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar ser nome. O PH Show de Emerson Gomes! Eu vou jogar bem na sua cara. E a família lá vai nós, papai! E aí, Railando Ferro? Riquinho também está aí com a gente. Bora, Riquinho, a galera lá de São Domingos do Capim. Alô, Mauro Farrista, dá-lhe aquele grito. E a torcida do Flamengo bate na palma da mão. Torcida do Flamengo, torcida do Flamengo, torcida do Flamengo. Y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo... ¡Y doida no batido! ¿Y dónde está mi gente? Me fala por el atento. ¿Y dónde está mi gente? Me fala por el atento. feito, Antônio Doido, já já o Alisson Juninho, o Tu e o Nandinho. Agora todo mundo, bota a mãozinha pra cima e dá-lhe esse soquinho lá no céu. Soquinho lá no céu, soquinho lá no céu. E dá-lhe esse soquinho, e dá-lhe esse soquinho. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super Pop é gás e fogo, arrasta o povo do Pará. DJ Alice e Juninho, o DJ que... Sinta o peso desse som e comece a mexer. Vai, vai! Vai, vai! Que comece a mexer. Vai, vai, vai! E o águia, e o águia, e o águia, e o águia. O voo do águia arrepia, é um show de emocionar. Com suas metralhadoras metralhando sem parar. Sua guitarra eletrônica é a maior sensação. Que festa bonita! Toma! Super pop, sinto o peso desse som. Com DJ Alice e Juninho, o embalo fica bom. Toma essa bicada! E quem gosta de marcante, bota essa mãozinha lá pra cima e faz o S, faz o S, faz o S. Quem é do Super Pop, levante as mãos! Levanta, levanta, levanta! Isso é Super Pop Live. Olha o meu maninho Foca Mix também na parada. E aí, Lucas? Bora, Oliveira! O Júnior Pop, o Fabrício GDM também tá ali com a gente. A nossa PDF, o coreano de Castanhal, o Vandinho também! Mega Príncipe Negro, o som da galera. DJ Tom Mix. Olha o meu amigo Pezão, já tá na área. E aí, Pezão, tá no pop detonando. 48 horas no som que ele dá valor. Isso é Super Pop Live. Pop também tá na parada, fala, maninho! Ei, ei! Ei, vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. A Cibele doida, o Cássio doido também, o casal doido do pop, né, papai? Só um drink. Fala, Rodrigo! PCC! O Daniel também tá aqui no pop! Bora, Daniel! Você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo. Para curtir as marcantes! Aqui não saio. Olha pra mim. Vê se me entende. A chuva não passa e anoitecer. DJ Tom Mix. Solta! Eu que planejei com Rodrigão viaja. Queria te dar o sol, céu e a primavera. Vamos nessa, meu general Rodrigo. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. E do meu lado direito, o meu comandante Fábio Barão, lá da Transbarão, está aqui com a gente. Alô, Fábio! O empresário Fábio tá na área. Bora, Fábio Barão! Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada. Clebinho Belo, o Bruno Davi, o madame veio hoje, né, papai? E aí, Bruninho? Era uma farsa. Eu dizia te amo, você... Alô, Tati! Lá no Bar Tropical também, bora, Tati! Bora, menina! Vamos que vamos! Te dar meu paraíso. Mente tão bem que parecia verdade. Bora, xerifão, desperta, meu irmão! Estou te amando, meu... Olha o cachorrão live com a gente também, viu, maninho? Eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Maninho, tu já viu o tabaco também por aí, já? Papel. Desde cedo ele tá aqui com a gente, viu, maninho? Curtindo o som que ele dá valor, é Pop Live! É. Manda! A batida é incomparável. Felipe Couto, estamos juntos, maninho! Preto Fê, ao lado de Marquinho Vieira! Nada faz sentido, meu amor, se você... Frequência liberal! E também encontrar, procurando uma saída, uma solução, pra tentar... E já, já, os meus maninhos... Diz que ela e esse Juninho vão tocar pra nós, meu amor, eu quero... Super âncora, o Birex e a família Sem Perdão. E a galera de São Domingos do Capim também doidando. Né, maninho? Você me perdoou. Coxinha Pop e a primeira dama Paula Lima também tá na parada. E aí, coxinha, se fala assim pra Paula, maninho. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira vez. As marcantes. Com você, eu sou capaz de tudo para não te perder. O Netinho da Pop, o Dadab do Poço, aniversariando hoje. Foi o Paulinho Pirateiro, o Neto Júnior e toda a galera da moto. Com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava e que te descobri. Tu até fazes acender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. terrorista. O Giovanni terrorista, o Chiquinho show. Alô, Chiquinho! És o amor da minha vida. E o destino já sabia. O amigo Neto da Elite. E toda a galera de São Miguel também doidando tudo. Bora, Neto! Aqui no Pop! Tô sentindo que ao teu lado sempre te pertence. Tu até fazes acender cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo o coração. E quem tá apaixonado pode fazer o coração em cima, que eu quero ver agora! Sabicada! Banda Mix Melody. É assim que se cria. O meu amigo Lucas Martins. Alô, Léo! Os maninhos! Não! Tô aqui com a gente, doidando! Não. E a primeira dama Léo também tá na parada, né, maninho? Bora pra cima, então! Já! Não quero uma canção de amor. Eu quero. Mauro Farrista! DJ André, DJ André! E aí, Mauro? Com a nossa canção. No Sigma Som, vou lembrar de você. Sei que quando eu escutar a sua voz, eu posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. Não é só uma linda canção que mexe com meu coração. Diferenciado, o cara tá no ninho hoje. Alô, Jabá! Tu mesmo, Maninho! Toma bicada do águia. Banda Mix Melody. É assim que se cria. O melhor show do Pará.